assistimos como presidente do município e da Proteção Civil, assisto com preocupação ao número de novos casos no Conselho de Oliveira do Hospital. Isto é, ontem os serviços, já às 24 horas de ontem, terça-feira, tínhamos 42 casos, que implicava um índice de 223 por 100 mil habitantes. O que quer dizer que já passámos, isto é, em termos de classificação, passámos para o nível seguinte. O surto da Fundação Aurélio Amaro e das crianças preocupa-nos bastante, até porque ontem, no dia de ontem, houve o aparecimento de 15 novos casos, onde se inclui estas crianças também da própria FAD. Por outro lado, há um conjunto de turmas que se encontram em isolamento, o caso também das próprias turmas da FAD, que se encontram também por determinação da Sra. Diretora-Geral da Saúde, que determinou o seu encerramento temporário até tentar-se passar esta fase, e depois também num conjunto de turmas do agrupamento de escolas da Oliveira do Hospital. Estamos preocupados porque mostra claramente que o contágio, que é um contágio fácil, que passa facilmente, sobretudo também nas crianças, se bem que não há casos com sintomas graves, isso também é positivo, mas quer dizer que encontramos muito preocupados com a possibilidade de virmos, numa questão de pouco tempo, a possibilidade do nosso concelho poder ter alguns confinamentos diferenciados em relação aos outros concelhos. Há aqui a hipótese de o concelho poder recuar naquilo que já foram as fases do desconfinamento? Eu penso que nesta fase ainda não. Ainda é uma fase primária, é uma fase que ainda estamos a tempo de atalhar. Se todos nós tivermos uma consciência mais cívica e se tivermos alguns sintomas, fazendo com que haja um isolamento logo, porque casos aqui, alguns casos são perceptíveis, se casos das crianças que se encontram assintomáticas, não é possível detectá-los, como sabem. Mas casos nos adultos, há alguns casos nos adultos que me preocupam, que há alguns sintomas e as pessoas pensam que é gripe ou pensam que é uma dor de garganta, mas eu diria que 15 casos num dia no Conselho de Oliveira do Hospital começa a ser dramático. Se tivermos mais 2 ou 3 dias, sem dúvida nenhuma que vamos passar um conselho, quando for feita a nova avaliação, o Conselho vai ter regras próprias com o prejuízo de todas as pessoas do Conselho, sobretudo daquelas que têm os seus negócios, os seus restaurantes, e quando o nosso Presidente da República, que vai decretar o fim do estado de emergência, Oliveira do Hospital pode ser colocado em confinamento. E por isso eu pedia, era que houvesse um esforço de todos, em casos de aparecerem alguns sintomas, que as pessoas não facilitem, que não vão para os seus locais de trabalho, que se forem alunos que não vão para a escola, que fiquem em casa até se fazerem os testes e confirmar-se se a pessoa está ou não positiva. Isso é fundamental desta consciência cívica e isso está nas nossas mãos. Temos tido a colaboração da Sra. Delegada de Saúde, tem havido um grande empenho dos diretores, do Sr. Presidente da FADA e toda a equipe na área da educação, do diretor do agrupamento de escolas, do professor Carlos Carvalheira, que tem sido difícil lidar com estes casos, que apareceram de repente, alguns até que frequentam nas nossas escolas, mas não vivem no concelho e não reportam neste número que eu disse, dos 42, porque temos um caso de um aluno até de 100 mil que frequenta a escola da Ponte das Três Entradas e que conta para o Conselho de Ceia, mas está a ser seguida pela nossa Delegada de Saúde. Tivemos tão bem tanto tempo e agora voltámos a descarrilar. Esperemos que isto que passe e que, a partir de agora, que não tenhamos mais nenhum caso positivo para já nos próximos dias, por causa da próxima avaliação que for feita pelo Governo.